Introdução Workshop 553. Conexão direta com o Criador. Mudança de polaridade. Posição da alma do homem em relação ao coração. Aborto. Mecanismo do cálcio. A expansão da alma pode curar o corpo. A doença começa com a mudança na emoção. Há muito conhecimento profundo oculto nesse workshop, e no final da primeira parte, o Sr. Cash sugeriu que o ouvíssemos duas ou três vezes. Eu ouvi mais vezes, mas ainda não consegui captar aqui. Ele disse logo nas primeiras linhas que se trata de abrir uma linha direta com o Criador. Já imaginou cruzar os limites do universo do Únicos? Isso implica que há uma direção física para o Criador. As religiões do homem falam sobre o mundo espiritual ou paraíso como se estivesse em outro lugar, em outro local. Mas se pensarmos bem, como ele pode estar em outro local? Em outra dimensão, sim. Mas essa dimensão não está aqui agora? Na ciência do plasma, aprendemos que a alma do homem e a fisicalidade são duas dimensões diferentes, mas na realidade, a fisicalidade é feita da energia da alma. Portanto, não pode estar em outro lugar, a não ser aqui mesmo. E existe uma força de campo diferente. Portanto, como ambas são iguais, devemos ser capazes de usar a fisicalidade para alcançar a fonte da alma do homem, que é o Criador. Me parece que é por isso que ele está nos ensinando sobre a rotação do plasma, sua velocidade e direção. E o mais estranho é que isso não é coisa de religião secreta mística. É algo muito prático. Para que lado gira o Sol, a Terra e a Lua? Como esses são plasmas, e a alma do homem é um plasma, assim como o Criador, ambos têm uma direção de rotação. É muito importante que entendamos esse conhecimento. Não é tão fácil entender porque os plasmas giram da maneira que giram, especialmente quando temos vários plasmas se esfregando uns contra os outros. Em alguns dos primeiros vídeos da Fundação Cash, eles mostram plasmas esféricos com várias rotações acontecendo dentro deles ao mesmo tempo. O Sr. Cash ainda não nos ensinou essa parte. Por enquanto, ele está explicando que se dois plasmas estiverem próximos um do outro, eles giram em direções opostas. Portanto, se a Terra gira no sentido horário, o Sol gira no sentido anti-horário e a Lua também gira no sentido anti-horário. E se o homem estiver na Terra, sua alma do homem é como outra Lua e gira no sentido anti-horário. Temos que aprender isso passo a passo, caso contrário ficará muito confuso. A próxima coisa a entender é que o Sol muda de polaridade a cada 11 anos e meio e quando isso acontece, isso não muda a polaridade da Terra. Cada plasma muda sua própria polaridade individualmente. A Terra muda sua polaridade ao longo de milhares de anos. A razão pela qual isso não nos afeta é porque somos muito pequenos. Somos apenas um grão de poeira em comparação com o Sol, de modo que os campos dele passam por nós diretamente. Histórias foram contadas de tal forma que muitas pessoas têm medo da mudança de polaridade, mas isso se deve à ignorância. Há muitas coisas envolvidas que não entendemos. A ciência descobriu que se você inverter um elétron, os outros também se inverterão. Novamente, não havia informações suficientes para entender isso corretamente. Hoje, ele nos disse que quando geramos um ímã esférico, o ímã esférico próximo a ele também se move. Mas a pegadinha aqui é que deve haver uma conexão entre os dois. Eles têm que estar ligados de alguma forma e então o ímã se moverá. Deve ser o mesmo com as almas. Na Terra, estamos esperando que alguém faça a mudança e o movimento para que o restante de nós possa começar a se movimentar. Mas tem que haver uma conexão. E é também por isso que a mudança tem que ocorrer em um ser humano com o mesmo aminoácido que o nosso e ter a conexão da alma do homem. Em um ponto do ensinamento, o Sr. Cash disse que se entendêssemos em detalhe os últimos 10 minutos do ensinamento, teríamos encontrado o caminho para o nosso Criador. Eu ouvi essas partes e elas são diferentes pedaços de informações, algumas das quais já tivemos antes. Por exemplo, a maneira como vivemos nossa vida na fisicalidade vai determinar quanta força de campo magnético reuniremos e quando morrermos, iremos para o lugar que corresponda a essa força e começaremos assim um novo ciclo de vida lá. Ele disse que podemos saber para onde estamos indo, porque isso já foi decidido. tiveram coisas diferentes também sobre a rotação do plasma. Nossa alma do homem gira na mesma direção que o Sol, mas oposta à alma deste planeta, e quando morremos, nossa alma é impulsionada como uma bola disparada por um estilingue para a vastidão do universo. Mas devido à forma como giramos em relação ao nosso Criador, deveríamos ter sido atraídos por ele, não é? Mas em vez disso, devido a outros fatores, somos enviados para o espaço. De todos os nossos ensinamentos, a força de nosso amor pelo Criador deveria ser capaz de se sobrepor às forças desse planeta. É por isso que cultivar o desapego pelas coisas que reunimos em nossa vida, e o amor e o serviço aos outros serão extremamente importantes nesse momento. E é também por isso que na espiritualidade as pessoas são ensinadas a usar as suas vidas para se prepararem para esse momento final, em que nossa riqueza e nossos corpos não terão nenhuma utilidade para nós. A única coisa que levaremos são a energia e a força dos campos magnéticos do amor que compartilhamos. Há uma coisa que pode ser difícil de entender, especialmente devido à nossa educação moderna. A última coisa que o Sr. Cash disse nessa sessão foi o seguinte: o que você deu de sua alma, que não lhe resta muito para interagir. Quando damos nossa força de campo aos outros para que eles possam reduzir o sofrimento deles e tentarem viver uma vida boa, essa força sai de nós. Isso é contrário ao nosso treinamento, né? No qual somos ensinados a construir nossa vida e criar uma vida boa para nós mesmos, nossa família e nossos amigos. A vida em si é uma interação de campo. O universo inteiro criado a partir das interações de campo. Ter menos para interagir significa que já desfrutamos do que a vida pode oferecer e estamos agora prontos para voltar ao nosso Criador. E ele enfatizou muitas vezes no ensinamento de hoje sobre o retorno ao nosso Criador. E isso pode ser estranho para a maioria de nós, porque estamos tentando encontrar uma maneira de parar de sofrer e nos tornarmos felizes. É um pouco como quando éramos crianças e brincávamos com nossos amigos na rua e a nossa mãe chamava a gente para voltar para casa para poder jantar. Tem aquele sentimento de não querer parar a brincadeira. Talvez pensemos que se voltarmos para o Criador, o jogo vai acabar. Algumas religiões ensinam isso. Elas chamam o jogo da vida de samsara ou a grande ilusão, e quando voltamos para casa, para o Criador, eles chamam isso de moksha, ou liberação. Talvez haja outra parte que não conhecemos. Talvez voltar para o Criador não seja um fim, mas um novo começo. Acredito que ele queira que pensemos nessas coisas, porque haverá oportunidade de avançar muito rapidamente em direção ao nosso Criador, se tivermos esse interesse e desejo. Uma dessas oportunidades é como a que aconteceu em abril de 2023, quando houve uma erupção solar e enormes quantidades de energia de campo magnético foram baixadas do Sol para a Terra. Ele chamou isso de o beijo da mãe, quando ela nos inundou de amor. Ainda não se sabe quais serão os efeitos dessa transferência de campo. E será que isso faz parte da mudança que está por vir para a humanidade e para o planeta também? Como podemos nos preparar para que, quando essas oportunidades surgirem, possamos dar um grande salto em nosso desenvolvimento espiritual? E o que aconteceria se o Criador estivesse prestes a dar um beijo em toda a humanidade? Será que estamos sequer contemplando o que significa desapego para que possamos abrir espaço para receber tal presente? Essas são as coisas que estão ocultas no ensinamento de hoje. Mas somos nós que temos que querer receber isso e estar abertos para mudar nossa vida além do que podemos imaginar. Houve uma parte em que ele pareceu sugerir que poderíamos ter controle sobre nossa vida, e isso seria por meio do controle da velocidade de rotação da alma do homem. Mas não foi discutido como fazer isso. É como quando usamos motores em velocidades diferentes para gerar as bolas gigantes e observamos os efeitos do campo. Mas desta vez, estamos usando nossas emoções e intenções. Talvez seja tão simples quanto imaginar e sentir a alma girando no centro do cérebro. Isso talvez é algo com que poderíamos trabalhar e também brincar, e até mesmo considerar a direção da rotação e como isso nos afeta. Na primeira parte do ensinamento, ele explicou como a distância entre a alma do homem e o coração afeta muitas coisas entre nós. E na segunda parte, ele nos deu exemplos de como as pessoas com determinadas alturas se comportam de determinadas maneiras, e isso está relacionado à distância entre a alma do homem e o coração. A alma do homem está fixada no centro do cérebro e não pode se mover, mas o coração está ancorado no peito por meio do posicionamento do campo magnético e pode se mover. Nossa ciência ainda não foi capaz de entender isso. Eles são dois plasmas, como dois reatores giratórios, e eles criam interações de campo que afetam todo o corpo. Sabemos que se danificarmos o coração, a alma vai embora. E se a alma criar emoções fortes, ela pode danificar o coração. Pensamos principalmente que o coração serve apenas para bombear sangue, mas agora temos que considerar que ele é um importante gerador de campo magnético para todo o corpo. Um pêndulo oscilante é uma imagem muito boa para o coração, e não uma fixa. E da mesma forma que se pararmos o pêndulo, o relógio para de funcionar, o mesmo acontece com o coração. Essa nova ideia da flexibilidade do coração tem uma sensação de empoderamento, e talvez haja uma maneira de trabalharmos melhor com isso. Temos a tendência de ficar muito assustados quando algo acontece com o nosso coração. Se pudermos mudar o foco do coração para a alma do homem e entender que ela é a verdadeira controladora, então talvez nosso temor possa se transformar em destemor. Foi dada mais ênfase ao fato de aprendermos a nos desapegar de nossa forte identidade com o corpo humano. Quando nos transmutarmos para outro ambiente, não teremos esse corpo humano. E que o destino é como um útero, e que os campos de nossa alma interagirão com os campos do ambiente e vão criar assim um novo corpo. Ele nos deu muitas pistas sobre aterrissar em algum lugar que não esperávamos, e sobre as dificuldades que poderíamos ter. Na verdade, ele disse que poderia ser como um pesadelo acordar em um planeta onde ninguém pode nos ouvir ou entender, e nossa alma sabe que precisa sobreviver. Estaremos cientes de que essa é a nossa alma, mas o tipo de corpo que poderemos ter pode ser perturbador para nós. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, me veio à mente uma lembrança da minha infância. Eu devia ter cerca de 12 anos de idade. Eu tinha consciência de que eu era um corpo humano, mas eu era totalmente ignorante em relação à energia ou à alma, e minha mente não era muito desenvolvida. No entanto, um dia, enquanto eu estava acordando de um cochilo à tarde, eu tive a nítida sensação de que eu estava acordando neste corpo humano, e havia um medo enorme de como sobreviver. Daquele momento em diante, neguei os horrores da vida humana e sobrevivi, seguindo sempre em frente. Talvez não haja uma maneira de nos prepararmos para o planeta no qual nos transmutaremos, e só precisamos nos amadurecer para sermos então capazes de lidar com qualquer situação em que nos encontremos. Parece que o Sr. Cash está nos preparando para viver vidas de serviço por todo o universo, e ele disse que para onde quer que o Criador deseje que vamos, será uma obrigação da humanidade ir para lá. Há um teste que podemos fazer para entender mais profundamente a rotação dos plasmas. Podemos girar um copo de gás no sentido horário sobre um ímã e depois beber a água. Suponha que com o segundo copo você o coloque sobre uma grave, gire ele no sentido oposto e prove a água. Deve haver uma diferença surpreendente no sabor e na sensação da água. Podemos fazer o mesmo ao segurar o copo primeiro com a mão direita e depois com a mão esquerda. Só de mudar de mão, o sabor deve ser diferente. Isso significa que a rotação de um plasma é muito mais complexa do que imaginamos. E talvez seja por isso que todos os plasmas do universo parecem girar de uma forma ou de outra. Isso pode estar relacionado ao fato de o plasma ser como uma espiral. Essa é uma parte do conhecimento fundamental da criação, da qual não estamos cientes ainda. Foram lançados mais dois produtos ganho de gemiosidade chamados desapego e resistência. O ganho de gemiosidade do desapego é para superar vícios e coisas que fazemos repetidamente e que prejudicam a nós mesmos, as pessoas próximas a nós e a sociedade. Essa série de um novo tipo de ganhos é para problemas psicossomáticos e sociais e pode trazer uma mudança para toda a sociedade e nos preparar para as viagens espaciais. O ganho de gemiosidade da resistência é para nos tornar fortes interiormente para que possamos lidar com a transmutação. Temos que nos tornar autossuficientes em nossa existência e amadurecer para o conhecimento da criação. Todos esses produtos estarão conectados entre si da mesma forma que os reatores de plasma estão em um sistema, mas eles criarão um equilíbrio de campo sobre a sociedade para ajudar a promover a mudança. Os outros dois que foram lançados anteriormente falamos e chamam-se Flagpole e Pulse, e eles devem ser usados por um casal de homem e mulher, sendo que a mulher está entrando na menopausa, pois, como discutimos em detalhes anteriormente, o homem também deve usá-lo para evitar o desenvolvimento do Parkinson. O conhecimento adquirido será adicionado às unidades de aprimoramento para beneficiar a todos através dos campos, e então os ganhos não serão mais necessários. Não estamos retrocedendo para os ganhos. Em vez disso, estamos obtendo conhecimento dos campos de força apropriados e acrescentando essas informações aos sistemas. As diretrizes legais para o aborto atualmente são de 10 semanas, e o Sr. Cash diz que, com base em sua experiência, a alma do homem é criada em torno de 14 semanas. Mas no futuro poderemos medir cientificamente quando a alma do homem é criada, e nesse momento ela será considerada uma vida independente e não poderá ser terminada. Uma das maneiras de saber se a alma do homem foi criada é a conexão que a mãe sente com ela. Se não houver conexão, então a alma do homem ainda não foi criada. As mulheres que sofrem um aborto espontâneo nos estádios mais avançados sentem a alma fortemente, tornando-se assim muito apegadas ao filho. No futuro, os médicos poderão dizer se o bebê é uma criança da alma. Para as crianças de Mitra, é totalmente diferente, e desde o primeiro dia em que a alma é implantada no útero, ela é uma entidade viva que não pode ser terminada e permanece em uma posição dentro do útero durante toda a gravidez. A maioria das coisas criadas no universo são criadas a partir dos campos e não a partir da fisicalidade, como é feito aqui na Terra. Houve um grande ensinamento sobre o caos, que ainda precisa de mais esclarecimentos. Eu tentarei resumir aqui o que eu entendi. Na pergunta do buscador de conhecimento, foi dito que o Sr. Cash ensinou que o caos está em todas as células e age como um buraco negro, que pode ser outra forma de dizer atração gravitacional. A resposta para o buraco negro foi que o cálcio está em todas as células e isso as liga ao centro dos ossos, onde o cálcio 40 tem uma força de campo menor. E no universo, o plasma mais forte sempre alimenta o mais fraco. Então, o cálcio 43 na parte externa do osso tem uma força de campo mais alta e é atraído pelo cálcio 40 no centro do osso. Essa diferença de pressão de campo é o que aciona o mecanismo de formação da medula óssea e do sistema imunológico. Lembre-se de que o cálcio está na linfa e é puxado pelos microcanais no osso, que são forças de campo magnéticos específicas, que convertem a linfa em medula óssea e em outras coisas que o corpo precisa. Acredito que esse seja um dos processos de conversão fundamentais necessários para a existência do corpo. Então ele somou todas as forças de campo do Cohen, ou aminoácido, que totalizam 43. Essa é a mesma força de campo que o cálcio 43 na parte externa do osso. Portanto, agora o aminoácido e a linfa estão conectados aos ossos e são atraídos para eles plasmaticamente. Ou, de certa forma, poderíamos dizer que eles estão sendo gravitacionalmente puxados para os ossos para que possam ser convertidos no que o corpo precisa. O cálcio acima da força de campo de cerca de 38 pode ser convertido em outro tipo de cálcio e é reciclado, mas o cálcio abaixo de 38 é rejeitado do corpo pelo intestino. Talvez você esteja se perguntando por que a caixa torácica para onde ela para, e não há ossos até chegar aos quadris. A área abdominal é toda composta de músculos e tem órgãos que simplesmente ficam ali pendurados no lugar. Teria sido um corpo estranho se houvesse ossos na área abdominal e nossos corpos não seriam tão flexíveis como eles são hoje. Tudo isso se deve ao posicionamento do campo magnético e gravitacional dos plasmas do corpo. É a força dos campos magnéticos e não a do estado da matéria. Por exemplo, o corpo cria os campos nessa área e o fígado se manifesta. Se você retirar o fígado, os campos ainda estarão lá e poderão se manifestar novamente. A pélvis e a região lombar têm características especiais de campo. Por alguma razão, os músculos externos da região lombar tem cálcio 47 e a parte interna tem cálcio 40. Essa diferença de campo entre os dois faz com que eles se apertem mutuamente e esses músculos se tornem assim muito apertados e fortes, quase como ossos. para poder assim manter os órgãos e o movimento da coluna vertebral e dos quadris nessa área. Os médicos nunca conseguiram entender isso, e a maior parte da dor lombar crônica se deve ao enfraquecimento do cálcio 47 para uma força de campo menor nessa área. E ele deu a entender que se pudéssemos resolver esse problema com a baixa força do cálcio, muitos dos problemas de coluna seriam resolvidos. E eu acho que muitos dos problemas de órgãos nessa área também podem ter a mesma causa. O campo gravitacional e magnético da Terra deu ao cálcio essa função, e a produção e a manutenção do cálcio são como um burro de carga que carrega o aminoácido de diferentes energias para diferentes lugares. Grandes avanços estão ocorrendo agora com as unidades de aprimoramento, onde vários buscadores de conhecimento têm experimentado mudanças físicas em suas vidas. Essa é uma das principais funções da transmutação e agora está começando a acontecer, pois o Sr. Cash ajusta os campos criados pela unidade de aprimoramento. Quando chegarmos ao ponto de podermos expandir nossa alma do homem sobre a alma da fisicalidade sobre a fisicalidade e depois viajarmos para algum lugar, quando voltarmos ao corpo, a alma, por meio de sua emoção, poderá reparar a fisicalidade à medida que ela remanifesta o corpo e a fisicalidade aqui. Em outras palavras, ela reescreve o RNA para não criar a fisicalidade por meio do DNA da maneira antiga. A alma da fisicalidade e a alma do homem aceitaram a mudança na emoção e esse problema na fisicalidade não é mais necessário para poder chamar atenção para uma questão específica. Ele é resolvido internamente e o sofrimento não é mais desejado. Podemos fazer a mesma coisa em nosso período de sonho, quando expandimos a alma para fora do corpo e depois voltamos. De fato, o Sr. Cash atribui a mudança ao próprio desenvolvimento das pessoas em se empoderarem e que todos nós temos o poder de nos curar. A unidade de aprimoramento está ajudando o processo ao tornar os campos prontamente disponíveis para o nosso uso. E ele disse que para todas as doenças que temos, devemos olhar para trás cerca de 7 anos e ver o que mudou em nossa vida quando a doença começou. Devemos tentar descobrir o que mudou em nossas emoções e a partir daí mudar de volta, ou talvez poderemos tocar as raízes profundas dos sentimentos e transcender a questão completamente. Mas como ele disse, isso exige muito trabalho interno e um profundo conhecimento de nós mesmos. E o principal é sermos honestos com nós mesmos, e pela minha experiência, temos que enfrentar e sentir a dor do que estávamos tentando evitar, ou do que não entendemos ou que entendemos errado. Todas essas coisas são muito simples, e todos nós podemos fazer isso se quisermos. Geralmente é uma questão de determinação. O interessante é que a medicina tradicional chinesa ensina que mais de 90% de todas as doenças são causadas pelas emoções, e isso então confirma o que a ciência do plasma ensina, e que esse é um conhecimento ainda mais aprofundado. Outros tópicos desse workshop. O Ayatollah Khamenei do Irã ouviu nosso pedido e retirou sua posição de guerra e expansão da guerra e usará as ferramentas da tecnologia avançada em troca do reinício das conversas de paz com os americanos. Os buscadores de conhecimento e conselho universal devem entender mais profundamente como fazer com que nosso desejo seja o nosso comando e que isso seja para o bem de toda a humanidade. As eleições dos Estados Unidos estão preparando o país para passar por uma revolução, porque um homem está promovendo isso e ele é muito cruel. Ele diz que se ele não se tornar presidente, haverá um banho de sangue. Não perca a sessão de voo de setembro. Ele diz que forçará para que todos sintam os campos do plasma e então começaremos do início, renovados. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 553. Você já se perguntou o que aconteceria se criássemos uma linha direta com o nosso Criador e pudéssemos nos ver elevados ou nos ver ultrapassando os limites do universo e do Únicos? Estabeleceríamos um campo com o nosso Criador e nos conectaríamos a todos os pensamentos e conhecimentos do Criador e estaríamos conectados a todos os campos do universo, porque Ele próprio é um plasma da criação. Que mudanças isso traria para nós? Teríamos medo disso? Será que tocar em uma única linha de seus campos nos mudaria? Isso nos elevaria? Será que isso traria outra dimensão para o jogo? E como os cientistas descobriram, se girarmos um hemisférico, os outros ímãs esféricos que têm uma conexão com ele também giram. Isso nos leva a uma profunda reflexão e compreensão, porque sabemos que o nosso Sol muda de polaridade a cada 11 anos e meio em seu ciclo de 24 anos. Embora estejamos conectados a ele, ele não muda nossa polaridade. Mas por quê? Somos tão minúsculos que os campos simplesmente passam por nós. Só ficamos sabendo se algo acontece. E descobrimos recentemente sobre essas mudanças de polaridade. Por que a Terra não muda de polaridade quando o Sol muda também? A massa do Sol corresponde a 99% da massa do Sistema Solar, portanto somos como um grão de poeira em comparação a ele. E será que essa mudança de polaridade é sequencial em sua estrela gêmea? Ela também muda? Sabemos que existe uma estrela gêmea e temos a confirmação disso por meio de desastres que acontecem conosco e com o resto do planeta. Mas por que ela muda, mas não nós e os outros sistemas planetários também? Nosso planeta tem seu próprio cronograma independente para mudar a sua polaridade. Mas o que controla essa mudança? Depois de tantos milhares de anos, nossa polaridade muda. Temos evidências disso por meio de diferentes medições e vemos o fluxo de materiais, como as camadas do solo e outros dados também. Assim como quando o Sol muda de polaridade, ele não toca a Terra, da mesma forma quando a Terra muda de polaridade, isso não afeta o homem, porque ele é muito pequeno. É exatamente a mesma comparação entre o Sol e a Terra. O que aconteceria se a linha de campos magnéticos entre a Terra e o Sol se abrisse? Então não haveria assim atmosfera. No momento, não temos nenhuma conexão direta com o Sol. Apenas vemos as forças do campo magnético. Não interagimos de forma alguma diretamente com o Sol. Somos um objeto em rotação e o Sol é um objeto em rotação em relação à Terra, e o plasma da alma do homem é outro objeto em rotação. Quando a polaridade muda, isso não nos afeta e continuamos com o nosso trabalho, assim como a alma do homem. Nossa alma já é uma terceira parte. A direção do movimento de rotação do Sol é oposta da Terra, e a Lua gira em sentido oposto ao da Terra. Portanto, se o Sol gira no sentido anti-horário, a Terra gira no sentido horário, e é por isso que temos o horizonte do nascer do Sol no leste. A Lua também gira no sentido anti-horário em relação à Terra. Mas a alma do homem não é outra Lua? Portanto, a alma do homem também gira no sentido anti-horário, porque temos que seguir a lei da física, e não pode haver nenhuma exceção. Isso nos traz muita compreensão sobre o mundo da criação. Porque quando o Sol muda sua polaridade a cada 11 anos e meio, e isso não afeta a Terra. E a cada tantos milhares de anos, quando a mesma mudança de polaridade acontece com a Terra, isso não afeta o homem que vive nela. Tampouco afeta a Lua. É algo que acontece individualmente dentro de si. Se a Terra tivesse uma estrutura gêmea, em algum lugar do Sistema Solar, ela também mudaria de polaridade ao mesmo tempo que a Terra. Sabemos que é um planeta que de fato gira na direção oposta, e sabemos como eles mudam de polaridade. Vemos o mesmo padrão do macro no micro no trabalho do universo. Quando o corpo muda sua rotação, então a alma do homem muda para o sentido anti-horário. Podemos usar esse mesmo conhecimento e aplicá-lo à estrutura do corpo e entender por que nosso coração está do lado esquerdo e por que precisamos de um solavanco do batimento cardíaco a cada poucos segundos. Esse solavanco não é a mudança de polaridade que o parceiro gêmeo do corpo faz em relação à rotação do campo magnético da alma do homem? Não é por isso que, quando danificamos o coração, a alma desaparece porque perdeu o seu gêmeo, como na gêmeosidade? Ela perdeu o seu centro de controle. O homem olha para o batimento cardíaco apenas para distribuir sangue. Mas ele cria campos magnéticos poderosos. E vemos que quando seu trabalho é interrompido, temos um ataque cardíaco ou um derrame. Quando a emoção da alma do homem é interrompida na dimensão de sua fisicalidade, que é a cabeça, isso pode causar danos ao coração. Isso nos dá mais compreensão sobre como o controle psicossomático opera no corpo. Se observarmos a estrutura plasmática do corpo, como o batimento cardíaco, a alma do homem, a direção e a dimensão da rotação, a posição do coração e o batimento cardíaco, Então o mundo da ciência do corpo do homem muda totalmente. Qual é a distância entre a linha central do cérebro e a linha central do coração? Se por qualquer motivo houver uma mudança em sua posição, será que isso trará uma mudança na forma e na operação do cérebro? Sim, isso acontece. Se tivermos um derrame, a liberação de energia é tão alta que, quando sobe, sempre toca o lado esquerdo do cérebro. E geralmente vemos paralisia no lado esquerdo com um derrame, durante o derrame ou por causa do derrame e durante também um ataque cardíaco. Se entendemos essas coisas, a forma como liberamos e controlamos a alma ou a energia central no espaço mudará. O mundo da medicina mudará. Ao alterar a transferência de campo no cérebro, podemos realinhar o coração, mesmo que ele esteja do lado esquerdo. Podemos mover a sua energia para o lado que está realinhado diretamente com a estrutura física, ou seja, com a coluna vertebral e o cérebro. Uma das razões pelas quais um homem morre tão jovem, entre 70 e 80 anos de idade, é a posição do coração. O coração não serve apenas para bombear o sangue. Ele precisa manter o alinhamento com o cérebro, com a alma do homem e com a fisicalidade. E por que tantas pessoas estão vivendo cada vez mais? Pense na posição do coração em relação à linha central da alma do homem. É aí que você encontrará uma resposta. Como ele precisa de menos energia, ele não precisa de um batimento cardíaco tão alto, portanto, ele diminui a frequência e as pessoas vivem assim mais. Porque cientificamente eles descobriram que depois de tantos milhões, ou qualquer que seja o número, de batimentos cardíacos, o motor simplesmente para. Eles descobriram cientificamente que há um número médio de batimentos cardíacos que o coração pode fazer antes de parar. Eles podem calcular quando é a hora de começar a dizer adeus. A maior pergunta para o homem é: o que aconteceria se no momento da morte pudéssemos nos conectar diretamente com o Criador? E se estivéssemos na mesma direção de rotação que o Criador? Será que isso criaria uma nova dimensão de compreensão em nós? O que precisamos fazer para podermos criar esse canal? Temos que nos livrar de todas as coisas que criamos para nós mesmos, como atmosfera extra, emoção, apego e tudo mais. Se conseguirmos nos livrar dessas coisas e se os raios do Criador encontrarem uma linha direta conosco, o que acontecerá então com a nossa alma? Talvez você pense que isso é impossível, mas nós sabemos que é possível. Já vimos isso e nossos cientistas observaram isso cientificamente há um ano. Estamos esperando para ver o que acontece quando a Terra e o Sol se conectaram diretamente um ao outro por meio de seus campos magnéticos. E estamos esperando para ver como a alma da Terra responderá a esse evento nos próximos tempos. Isso aconteceu há um ano, quando a Terra e o Sol se conectaram diretamente um ao outro. A Terra perdeu toda a força de seu campo magnético plasmático. Mas não perdemos nossa atmosfera. A Terra e o Sol se conectaram diretamente um ao outro por um período muito curto. Depois de um ano, ainda não vimos nenhuma mudança, mas ainda estamos observando. Queremos ver se a enorme quantidade de energia de campo que a Terra recebeu do Sol trará mudanças para este planeta. Talvez daqui a 50 ou 100 anos, os cientistas analisem um evento que aconteceu em abril de 2023. Quando o campo magnético do Sol se conectou diretamente com a Terra. Um dia os seres humanos entenderão o que aconteceu. É o mesmo que acontecerá quando nos livrarmos de todos os nossos apegos a essa atmosfera de eu e meu. Essa é a fachada que construímos em torno da alma do homem. E se conseguirmos nos livrar disso, poderemos criar uma conexão direta com o Criador. Mas como reagiremos a isso? Os cientistas estão observando e estudando os efeitos do evento do ano passado, quando o Sol e a Terra conseguiram criar uma linha direta de campos magnéticos entre si. Isso se deveu a uma erupção solar maciça que, em poucos segundos e devido à sua força, empurrou para trás o campo magnético da atmosfera ao redor da Terra. Por alguns segundos, criou uma linha direta. Quanta energia baixamos do Sol? E que informações recebemos um do outro? É a primeira vez que descobrimos isso e temos evidências científicas disso. É como quando uma mãe beija seu filho. É só isso. Ele está sentindo o calor da alma do sol. E o que acontece conosco quando atingimos esse ponto? Nós o reconheceríamos? Ou quando isso acontecer com todos nós, nós interpretaremos de uma maneira diferente? Como seres humanos, será que perdemos essa barreira e não há nada que nos proteja? Será que é como quando o fluxo sanguíneo para no ponto da morte e nos conectamos ao campo magnético da alma do nosso planeta? E será que isso aconteceria com o homem no momento da morte, quando ele perde a atmosfera dos campos magnéticos e a pressão, da mesma forma que vimos no ano passado com o Sol? Será que a energia da Terra e da alma do planeta, empurraria e ditaria uma nova dimensão em direção para a alma do homem? Seria como a mãe beijando seu filho como um adeus e deixando ele ir. Isso se tornaria um empurrão que impulsionaria a alma do homem pelo espaço aberto do universo. E a criança encontraria seu lugar na dimensão da criação. No evento do ano passado, o sistema central da Terra ainda tinha metade da sua pressão no lado sudeste, de modo que não perdeu a sua totalidade. Ela ainda estava no comando, mas vimos a conexão do Polo Norte diretamente com o Sol. Ela recebeu uma imensa quantidade de energia, e quando isso aconteceu, a aurora ou as luzes do norte da Europa se deslocaram até o Equador. E naquela época a chama do Sol era tão grande e poderosa que literalmente explodiu tudo. Ela abriu a conexão do campo magnético com a Terra, criando essa dimensão de proteção. Foi a primeira vez que tivemos registro de um evento como esse. Sempre podemos entender o macro no micro e vice-versa. Na vida do homem, temos esse batimento cardíaco que cria o bombeamento da segunda alma. Ele está continuamente mantendo a alma do homem atrelada a si. É como um cinto pendurado e tem um pouco ali de espaço para se mover. O cérebro e a alma do homem não conseguem e não podem se mover. Portanto, algo tem que ceder nessa posição. É como um pequeno pêndulo pendurado no relógio do avô, que é como o coração do homem. O movimento do coração é como o pêndulo balançando no relógio, mas é para a vida do homem. E a coisa mais importante para o homem entender é o que faz com que o pêndulo ou o coração pare. É a energia absorvida pela alma do homem que faz o pêndulo parar, ou é a fraqueza da gaiola que faz com que ele pare de funcionar e cause assim a separação da alma do homem da fisicalidade? Quando o coração ou o pêndulo para, o sistema secundário, que é o fluxo sanguíneo, também para. A alma do homem é então liberada dessa gaiola. O homem se move na mesma direção que o Sol, mas não na mesma direção que a alma do planeta. Será que isso atrai a alma do homem para si, como dois ímãs de polaridade oposta, ou é devido à rigidez do tempo, lugar e espaço dos campos da Terra? Isso criará um trampolim para impulsionar a alma do homem para fora do universo, para encontrar assim seu próprio lugar de acordo com a força do campo que a alma conseguiu reunir durante a sua vida. Isso se torna como um enxiling. Quem sabe aonde vamos aterrissar. Mas pelas leis da física, e devido à rotação dos campos magnéticos da alma do homem, ela deveria ter sido atraída pelo seu Criador, que é a alma. Mas devido à sua vulnerabilidade e posição, esses campos se tornam rejeitor da alma do homem e a ejetam para o infinito do espaço do universo. Se você entender essa parte da tecnologia e a interação dos campos de plasma de todo o sistema, surgirá uma nova ciência. Essa nova ciência trata do posicionamento da estrutura da alma do homem e da fisicalidade do homem. E se você se aprofundar o suficiente, você poderá prever, por meio da profundidade dos campos, cada pequena coisa que acontecerá no DNA, a célula, e ao alterar os campos magnéticos, você poderá alterar o RNA, que alterará o DNA. Isso é feito por meio do controle da velocidade de rotação da alma do homem. E com isso você pode se manifestar em outra posição através da transmutação e ser capaz de sobreviver em qualquer lugar do universo. Nossa alma é como um camaleão. É o coração desse camaleão e a atmosfera ao seu redor reage a ela. Ela se mostra por meio de como seus campos interagem com essa atmosfera ou ambiente. É assim que você assume uma forma ou um formato no espaço. É assim que faremos aquele peixe em um aquário de que falamos. A forma como você se manifesta em um planeta dependerá da força do campo da sua alma, que depende de quanto bem ou mal você fez na Terra e do que você deu da sua alma, com a qual não lhe resta muito para interagir. Se você entender todas as pequenas palavras em detalhes que foram ditas nos últimos 5 a 10 minutos, então você encontrou o caminho para o seu Criador e você entenderá como romper o campo magnético ao redor da sua alma. Isso o impede de se conectar diretamente com o seu Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E a fisicalidade do homem é criada pela força do campo da alma do homem. É o ambiente do útero da mãe que dita a forma do homem. E quando você chegar a outro destino, o útero será o ambiente do planeta. E a forma como ele interage com sua alma vai determinar a forma da sua fisicalidade. Sua alma tem que sobreviver no lugar onde você chega ali. Mas na verdade, quando você chega lá é apenas um pesadelo. Você acorda, mas ninguém consegue ouvir ou entender você. E então sua fisicalidade é diferente do que era na Terra. Se o planeta for líquido, você poderá olhar para ele como se fosse um espelho e ver o seu rosto. Mas então você vai correr como um louco porque você não tinha essa aparência antes. Você estará ciente da sua alma, mas sua fisicalidade não é a que você está acostumado. A humanidade precisa aprender mais para estar pronta, para transmutar e entender exatamente o que vai acontecer. Quando a tecnologia se tornar pública, muitas pessoas criarão medo entre as pessoas, pois elas sabem que suas próprias almas não serão capazes de transmutar devido aos erros que elas cometeram aqui por meio da sua fisicalidade. Então elas tentaram impedir que os outros alcancem a maturidade de suas almas. Estamos testando novos sistemas que lhes permitirão expandir a sua alma além, o que trará assim um ciclo de mudança em sua fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem. Podemos criar condições para que você se desapegue dos campos da criação, e por meio disso, você será capaz de ver o seu futuro e o que ele será. Alguns de vocês já viram parte disso. O que você verá já foi decidido. A conexão da alma do homem com a alma do planeta, com a alma do sistema solar e então com a alma da galáxia, tudo tem um evento sequencial e ninguém pode mudar isso. Mesmo que pensemos que estamos no controle de nós mesmos e que podemos ditar o futuro. Os buscadores de conhecimento podem aprender muito de uma forma muito profunda fazendo o seguinte teste. Coloque um copo com Gans e gire no sentido horário sobre um ímã e depois que o Gans assentar, beba água limpa. Em seguida, enche o copo novamente com água nova, não use a água velha que você provou e da qual pegou a energia no sentido horário. Coloque a água nova em cima de seu magrave e observe. Você desejará que a nova água gire no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. Em seguida, experimente as duas águas e sinta a diferença entre elas. Qual delas é o alimento e qual é o remédio? Qual delas lhe dá mais prazer? Qual delas tira o prazer de você? Qual delas está lá para servi-lo ou ambas estão servindo você e fornecendo a você as facilidades materiais para existir e sobreviver? Em seguida, informe o que você descobriu. Não coloque a água diretamente sobre o material do magrave. Mantenha uma distância entre a água e o magrave. Observe se você segura a água com a mão direita ou esquerda quando aprova. Pense em sua posição e no que é secundário para a estrutura deste planeta, pois o sistema já se modificou. Então nos diga você mesmo quais as diferenças que você sentiu entre as duas. Então, segure a água com a outra mão e faça a mesma coisa. Anote as mudanças que você sente e as mudanças que elas trazem para você. Acho que muitos de vocês ficarão chocados. Muitos de vocês não acreditariam que apenas mudando as mãos que estão segurando o copo é possível criar tanta mudança na emoção e na compreensão. Você deve ser capaz de sentir a condição do ataque cardíaco e a de uma vida saudável. O campo magnético de sua alma e de seu coração ditará a conexão e a correção sob o material do detector. Para a sessão de voo dos próximos meses, traga seus magraves e lembre-se de que maneira suas bobinas magraves estão enroladas e de que materiais são feitas. Eu gostaria de ver o choque na mente de vocês, a emoção e a resposta realista quando vocês passarem por isso. Então a próxima etapa será interagir a alma do homem com a alma do Criador. Nas próximas sessões de voo de setembro, eu os colocarei nessa posição. Vou forçar para que vocês sintam. Vocês sentirão a mudança em sua fisicalidade. Levaremos tudo a zero e então vocês poderão iniciar a estruturação de sua vida em torno do novo sistema. Se a humanidade entender a totalidade do que está na mesa, ela entenderá os princípios da criação. O homem entenderá como transmutar e como alcançar a alma do Criador. Quanto menos você carregar, menores serão os campos que você criou entre você e a alma, e mais cedo você vai criar uma conexão com o Criador. O desapego não se trata de se livrar de suas roupas ou de suas riquezas. Não é isso. O desapego é livrar-se dos campos que você criou dentro de você. Se você conseguir fazer isso, você terá pelo menos uma chance de criar essa linha de conexão com o Criador. O motivo de eu ter abordado esse assunto hoje é que vocês precisam começar a aprender o processo dos campos magnéticos. Vocês já foram ensinados algumas coisas, como brincar com ímãs e outras coisas, mas agora não há tempo para brincadeiras. Vocês precisam aprender e precisam fazer parte disso. Vocês precisam entender os campos da criação para que possam, assim, se tornar os passageiros do universo. E se vocês errarem, talvez um dia atinjam o teto de um planeta e fiquem presos lá. Muitas vezes na sessão de voo de sexta-feira, configuramos para empurrar a alma do homem para fora e dar a ela energia suficiente para ir para o universo. No encontro do último sábado, abrimos o portão para a alma do homem para ver onde o homem está. Queremos ver o que o homem fará com sua fisicalidade e qual será o próximo passo na dimensão da criação para a alma e para a fisicalidade. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento simples de hoje sobre o espaço, o tempo e o sol. E espero que vocês possam aplicar isso quando chegar a hora da transmutação de como criar e estabelecer uma linha de comunicação com o Criador. E que qualquer que seja o desejo dele para você, estar onde e em qual universo da criação dele, se tornará uma obrigação e parte da estrutura da criação para a próxima geração do homem. Espero que vocês tenham entendido. Mas se vocês não entenderam, ouçam o ensinamento duas ou três vezes até que o entendam completamente. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 552. Nas últimas semanas, transferimos nossa emoção e alma da mesma forma que o Conselho Universal trabalha. Nós trabalhamos da mesma forma e alcançamos um degrau para levar a paz a um canto deste planeta. Tivemos o prazer de ter o nosso pedido ouvido pelo Ayatollah Khamenei do Irã para se retirar da guerra e também de parar de expandir a guerra. Em vez disso, usar as ferramentas da tecnologia avançada em troca da paz e reiniciar as conversações. Ontem, o Irã se afastou da guerra e instruiu os negociadores nucleares iranianos a voltarem e encontrarem um caminho com os Estados Unidos para trazer assim a paz ao Oriente Médio. Sem os Estados Unidos não haverá solução. E eu gostaria de agradecer àqueles que trabalharam em segundo plano, por qualquer meio, para trazer a verdade. Alcançamos os primeiros passos da meta da paz, porque desta vez negociaremos em pé de igualdade com os americanos, já que o Irã agora é uma potência nuclear, as armas nucleares iranianas e a tecnologia espacial. Temos certeza de que uma solução pode ser encontrada. Com certeza desta vez, chegaremos a um acordo. Será o início da paz mundial por meio das religiões, e o próximo passo para preparar o homem para se tornar um passageiro do universo. Tudo está conectado. E nos ensinamentos de algumas semanas atrás, eu disse claramente com veemência que vamos deixar o Irã e conosco a nova tecnologia. Graças à sabedoria presente no Irã, conseguimos mudar a direção por meio do desejo da sabedoria. É assim que vocês, como indivíduos, precisam entender que o seu desejo é o seu comando. Contanto que seu desejo, que é a energia, traga benefícios para os outros e eleve a alma dos outros para gerar paz. Isso é tudo o que vocês precisam fazer. Eu espero que os buscadores de conhecimento, especialmente o Conselho Universal, sejam capazes de compreender o poder do que chamamos de desejo do homem em todos os níveis. E espero que passemos para o próximo estágio e deixemos de brigar. E, em vez disso, comecemos a trocar tecnologias e entendimento. Isso é graças a muitas almas e à sabedoria que foi colocada em prática. Agora estamos vendo o peso da cabeça das religiões e aqueles que lutam pelas religiões dando um passo atrás. O próximo passo é trazer tecnologias que forçarão as nações a avançar e aceitar as novas tecnologias para criar uma nova vida no planeta. Na semana passada, lançamos dois novos produtos, um novo tipo de gancho ou novos materiais para mudar as direções na estrutura social onde as doenças criaram problemas. Nós os explicamos detalhadamente e eles estão à sua disposição para serem testados. Nós os chamamos de materiais psicossomáticos sociais porque eles afetam as pessoas ao nosso redor e também a sociedade. Nesta semana, lançamos mais dois, o que se chama gemiosidade e desapego, que é para aquilo que, a que você está apegado e precisa fazer repetidamente com regularidade. Isso faz parte do vício em um determinado padrão de vida. Isso pode ser qualquer coisa, desde drogas e álcool até sexo e outros comportamentos repetitivos. Se mudarmos as condições desses vícios, mudaremos a sociedade. Esses métodos funcionam em conjunto com os outros ganhos de gemiosidade que na loja da Fundação Cash é chamada Twinity. E ao usá-los em combinações uns com os outros, de forma estrutural, trarão muitas mudanças psicológicas, emocionais e físicas para a sociedade. Porque quando, por exemplo, você é viciado em cocaína ou heroína, você afeta a vida de outras pessoas ao seu redor também, como seus filhos, irmãos e a sociedade. O vício afeta tudo isso. É como explicamos o fato de a menopausa mudar todo o padrão da família e da sociedade. Todos esses produtos funcionam na mesma base. Como podemos nos apegar desses comportamentos e parar a repetição? Esses comportamentos afetam o trabalho da alma e precisamos mudá-los para dar o passo, o próximo passo, rumo à ida ao espaço. No espaço, há vírus que se comportam pior do que os vícios e podem ser qualquer coisa. O homem tem que aprender a lidar com essas coisas dentro de si mesmo e é nesse ponto que aprender a se desapegar é muito importante. Esses novos materiais são para você aprender e depois ensinar aos outros. Para isso, podem ser usadas combinações dos conjuntos da gemiosidade. Não se trata mais de uma coisa só. Juntaremos todos esses ganhos da gemiosidade coletivamente e no final teremos um pacote completo. Eles serão como os sistemas de criação de campo que vendemos na Fundação Cash. Eles colocam as coisas em ordem e trazem paz interior. Eles trarão mudanças para todo homem que souber como usá-los. Os conjuntos de ganchos de mesuidade podem ser usados nas unidades de replicação de campo da Fundação Cash, mas é preciso entender como colocá-los na ordem correta para que a mudança ocorra por meio da alteração da estrutura total da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Estamos lançando esses conjuntos como uma série. Nesta semana ele se chama Desapego. Será que o desapego traria liberdade ao homem? Ou o desapego levaria o homem a entender do que ele precisa se desapegar? Todo vício é uma repetição da confirmação de seu apego. Uma vez que você traz a alma para essa dimensão e direção, você precisa entender como essa força adicional mudará as coisas. Foi isso que vimos quando a Terra se conectou diretamente ao Sol no ano passado por alguns segundos ou algo assim. Qual será o resultado dos campos adicionais? Será que isso trará uma nova mudança para a estrutura interna da Terra porque ela recebeu força diretamente de seu Criador, do Sol? Os ganhos de gemiosidade que adiciona força é chamado de ganhos de resistência ou de stamina, como está na loja da Fundação Cash. Ele aumenta a força para que a pessoa seja forte em sua alma e por meio disso você criará elevação para a fisicalidade. Esses conjuntos de combinações trarão uma mudança total e uma confiança total na força que você carrega dentro de si. Estamos fortalecendo sua alma para que se torne independente e seja capaz de transmutar. Você terá a confiança necessária para se libertar do emaranhado da fisicalidade e saberá que tem a força de campo para voltar de onde você transmutou, porque você está no comando e toma a decisão por si mesmo. Muitos de vocês podem experimentar esses conjuntos gêmeos porque são viciados em cigarro, chocolate, cocaína, sexo ou qualquer outra coisa, pois todos nós ficamos viciados de uma forma ou de outra. Essa coleção de conjuntos gêmeos serve para mudar várias almas juntas na direção do que está por vir. Não se trata mais de um ganho disso ou daquilo. São estruturas que mudarão a sociedade. são para problemas psicossomáticos sociais. Agora você pode ver o padrão do que está por vir. Há mais alguns conjuntos que adicionaremos a esses e os juntaremos e colocaremos eles juntos. Os buscadores de conhecimento entenderão como usá-los. E nós os levaremos para os sistemas remotos, como os pacotes de raios cósmicos e as sessões de voo mensal, nas quais você se conecta por meio de telefones celulares. É assim que estamos prestes a trazer a mudança. Temos que entender como tudo está conectado a todas as outras coisas e como estamos prestes a fazer essa mudança no RNA e no DNA do homem, fazendo com que ele se desapegue de muitas coisas. Estamos dando a você o suporte para existir. E nas próximas sessões de voo mensal, começaremos a apresentar essa parte da tecnologia e com ela, traremos a evolução. Estamos preparando vocês para a transmutação por meio da compreensão de toda a estrutura da vida. Espero que aqueles de vocês que entendem o que está por vir, fiquem e entendam mais sobre como a transmutação pode ser alcançada. Na primeira parte do ensinamento, abri esse capítulo com muita clareza se vocês entenderam. Pergunta para o Sr. Cash. Quando o coração se aproxima da linha central da alma do homem, ele se torna parte de um plasma livre ou ele já é um plasma livre por si só? Sr. Cash responde. Ele é sempre um plasma livre. É apenas a linha de interação. Eu trabalhei muito pesquisando e observando isso. Há certas posições do coração em relação à alma do homem que criam comportamentos específicos que se tornam parte do comportamento da estrutura social. Por exemplo, todos nós, 9 bilhões, temos alturas diferentes. Não somos todos exatamente iguais, e nenhum de nós tem a mesma posição e distância entre o coração e a alma do homem. É aqui que somos criados de maneiras diferentes. No útero da mãe, podemos ver quando o coração é criado, mas não podemos ver quando a alma é criada. Logo, entenderemos que a alma do homem está dentro da estrutura do cérebro e pode ser detectada e usaremos isso para explicar os direitos de nascimento das crianças. O óvulo e o espermatozoide têm sua própria alma, mas a alma do homem é criada dentro da fisicalidade do cérebro da nova criança. Vemos a posição do coração e no início do batimento cardíaco uma rotação. Quando a alma do homem é criada, isso faz o coração girar? Bom, continuando. Quando sabemos o momento em que a alma do homem é criada, podemos dizer quando o aborto não deve ser permitido, e é a decisão da mãe. Atualmente, eles dizem que você pode fazer um aborto antes de 10 semanas para a segurança da criança e da mãe. Mas, de fato, o homem precisa aprender quando a essência da alma do homem é criada, e nesse ponto, ninguém deve ter permissão para destruir uma alma ou uma vida. A ciência tem que trazer isso e nós colaboraremos com ela. Estamos colaborando em outra direção e dimensão, e isso é muito claro. Uma vez que a alma é criada com um batimento cardíaco, ela decide a forma, a cor e todas as estruturas do corpo que nascerá na dimensão da fisicalidade. Isso é feito junto com a estrutura dos campos do útero da mãe, que é como outro planeta por si só. O útero é outra estrutura da alma, na qual a alma da criança está dentro. Temos o Sol girando em uma direção e a Terra em outra, e a Lua também. Parece que quando dois plasmas estão próximos um do outro, eles giram em direções opostas. Continuando. Assim, a alma da mãe gira em uma direção e a alma da criança na direção oposta. Compreendendo isso de uma forma mais profunda, podemos então entender por que os bebês se viram no útero no momento do nascimento e por que as crianças de Mitra permanecem em uma posição desde o momento da concepção até nascerem neste planeta. Nos próximos tempos, os médicos serão capazes de dizer se é uma criança da alma ou da dimensão da fisicalidade. Essa já é uma ciência comprovada, mas no futuro, nossa ciência terá que revelar isso, porque eles não aceitam o que dizemos. Eles querem que seja mostrado algo a eles, e aí depois que eles dizem que acreditam. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa se educar para entender. Nós ensinaremos, mas cabe aos cientistas observar isso e então aceitar. Reconheceremos as crianças de Mitra muito claramente no útero da mãe. Ninguém será capaz de trapacear. E todas elas nascerão com o comportamento adequado ao universo e não a lacuna espacial que chamamos de Terra. A posição do coração e da alma dita o comportamento do homem neste planeta. As crianças de Mitra estão desapegadas desse ciclo aqui. Mesmo que elas possam se manifestar na forma de um homem ou de outra forma, ainda assim elas estão desapegadas. Veremos essa evolução quando abrimos o homem para o espaço. É a realidade com a qual teremos que lidar e é a única maneira de nos tornarmos parte da comunidade universal. A maioria das coisas criadas no universo não criam vida por meio da fisicalidade como o homem. Elas aprenderam a transferir energia dos campos por meio da interação das almas. Se você se sentasse em uma cadeira bem alta e olhasse para todas as pessoas que passam na rua, você poderia observar que o comportamento das pessoas está relacionado à altura delas e à forma e posição do cérebro. A partir disso, você pode estimar aproximadamente qual é a distância entre a alma e o coração e então usar isso para categorizar o comportamento. Se observarmos as pessoas que passam por nós, veremos que há muito poucos padrões. Um tamanho se comportará assim e outro tamanho de outra forma. Em alguns casos, todos se comportam de uma determinada maneira. À medida que você observar mais e mais, você se tornará consciente e entenderá isso. O Sr. Cash observa o comportamento das pessoas em relação à sua altura, a partir da qual ele pode estimar a distância entre o coração e a alma do homem e outros parâmetros que ele pode usar. Por exemplo, ao observar a diferença de altura entre o marido e a esposa, o Sr. Cash pode dizer se o marido é um traidor. Ele também confirmou isso perguntando à esposa. Não entendemos isso porque não fomos educados para observar o comportamento. O comportamento vem da posição da energia de campo entre o coração e a alma do homem, e nada mais. Muitas pesquisas foram feitas sobre isso, e de acordo com as estatísticas, até 95% de todos os homens que são mais baixos que sua parceira, e que são mais baixos em mais de 3 centímetros, esses homens geralmente se tornam infiéis. O buscador de conhecimento aqui ficou surpreso com essa informação. E o Sr. Cash confirmou a pesquisa, e a taxa de infidelidade aumenta à medida que a diferença de altura chega a 10 centímetros em relação ao marido. É porque o homem é o provedor, e ele deve estar sempre cuidando da mulher, e então assim ele deve se comportar de forma subordinada. Portanto, ele precisa de alguma forma provar para si mesmo que ele é o chefe, ou que é o provedor, ou o que quer que seja. Já nas mulheres a situação muda, e é totalmente diferente. As mulheres que são mais baixas do que o marido, em um determinado número de centímetros, elas têm um comportamento totalmente diferente. Elas admiram o homem porque sempre se perceberam como menores e porque sempre admiram o pai. E ele sempre esteve lá, e elas o amam e respeitam. Pesquisas de longo prazo revelaram uma enorme quantidade de conhecimento sobre nossa estrutura social. Então, se você souber como analisar, isso pode explicar muito sobre a alma, a posição da alma e a estrutura social da sociedade. Eu li muitos artigos científicos e analisei a parte psicossomática da estrutura social. Eu não leio tudo porque eles querem construir algo próprio. Procuro coisas específicas e conclusões sobre o que foi alcançado. Os dados nos dão uma compreensão da estrutura social, porque com essa tecnologia temos que lidar com a estrutura social. As eleições nos Estados Unidos estão preparando o país para uma revolução, porque um homem está promovendo isso e ele é muito cruel. Ele diz que se ele não se tornar presidente, haverá um banho de sangue. Essas são as palavras dele. Posso dizer muito sobre ele pela sua aparência, sua forma e sua postura. Posso dizer a vocês o que esse cara é. Observe a posição dos seus olhos, porque os olhos são uma janela para a alma do homem. E observe a outra senhora que está do outro lado. Ela também não é tão perfeita. Há uma razão para termos a estrutura física que temos. Nós ensinamos a vocês anteriormente sobre como observar o formato das mãos e dos dedos. Então vocês entenderão como a alma do homem dita tudo sobre a estrutura física do homem. Se vocês souberem a distância e a posição entre o coração e a alma do homem, vocês poderão dizer qual será a aparência do homem quando ele se manifestar na dimensão da fisicalidade. Temos uma visão muito curta e negligenciamos muitas coisas. Mas quando você aprende a observar as coisas, você não precisa ignorá-las, porque elas estão lá e você simplesmente marca a caixa. A polícia de Londres era treinada para procurar pessoas de aparência sul-americana com o dedo indicador e o dedo ao lado do indicador do mesmo tamanho, Estatisticamente, eles tendem a ser batedores de carteira, porque os dedos podem facilmente entrar nos bolsos e retirar as carteiras, sem serem notados. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a sua opinião sobre como os países europeus estão se tornando anti-muçulmanos e anti-imigração, evitando a migração em massa? Tanto que o governo polonês disse que atirará nos muçulmanos se eles tentarem cruzar a fronteira ilegalmente. Sr. Cash responde: os tempos mudaram bastante. Tudo isso é por causa do Ocidente. Eles foram para o Oriente Médio para roubar o petróleo e o ouro de diferentes países, e agora que eles destruíram esses países, o povo árabe não tem mais nada. Então eles vêm para os países que os invadiram e roubaram. Eles precisam viver em algum lugar, não é? E agora eles se tornam as vítimas e nós os chamamos de malfeitores. Nós os vimos invadir o Líbano, a Líbia e o Iraque. É claro que, como eles controlam a mídia, eles inventaram suas próprias justificativas. E os europeus e os americanos vieram para destruir o que construímos ao longo de milhares de anos. Vocês não deixaram nada para vivermos. Então agora estamos voltando para as pessoas que nos roubaram. Pelo menos vocês encontram paz com isso. Minha mensagem para o Ayatollah Khamenei do Irã há 3 semanas foi muito clara. Não podemos perder nossa nação por causa de um árabe. Levamos 2.500 anos para construir o que temos hoje. Não podemos ter nossas refinarias, usinas de energia e nossas estruturas destruídas porque alguém quer se vingar de seu primo. Como iranianos, estamos cientes da verdade e nos mantemos firmes nela. Deixei bem claro, sem sombra de dúvida, qual seria o resultado para o Irã se tais ataques ocorressem contra Israel. Eu aconselho o Ayatollah Khamenei a seguir o caminho da paz e optar pela troca de tecnologia. Agora somos uma nação nuclear, portanto, podemos falar uma linguagem diferente da de 6 meses atrás. Porque não queríamos outro ciclo de iranianos tendo que fugir daqui e depois sendo alvejados nas fronteiras. Vemos o futuro e vemos aqueles que querem criar esse futuro. E a única maneira é fazer a mudança. No momento, a Fundação Cash na Áustria está sob forte pressão dos alemães porque o Sr. Cash é iraniano. Eles começaram a fazer coisas como fechar nossas contas com qualquer tipo de desculpa. Mas com o tempo eles perderão. Eles sabem exatamente o que vão perder. Nos últimos meses, vimos a vitória da extrema-direita no Parlamento Europeu. E tudo isso é fruto desse movimento de extrema-direita e nada mais. Toda vez que a situação econômica fica difícil, eles encontram alguém para culpar. Temos que viver sob as condições de um planeta, uma raça e uma nação. E que todos nós seremos bem-vindos onde quer que formos, pois não seremos um fardo para a nação. Em vez disso, será um prazer fazer parte da nação. E nós veremos isso. Pergunta para o Sr. Cash: o produto de gemiosidade e resistência, ou stamina, funciona para fumantes viciados em drogas e masturbadores? Qual é o prazo de validade dele? Depois de usá-lo por um tempo, eu posso dar para outra pessoa, como pais, familiares, para eles usarem também? Sr. Cash responde: o gemiosidade e resistência não é para esse trabalho. Você está falando do produto de gemiosidade e desapego. Você precisa entender como usá-lo. Introduzimos uma nova maneira de usar água de Ganges. E nunca compartilhem nenhum desses produtos. Eles são apenas para uso individual. É bom enquanto o Ganges permanecer, mas o Ganges tem uma dimensão de energia mutável. Não compartilhe esses conjuntos de gemiosidade. Se você o segurou em suas mãos, não compartilhe porque você já transferiu alguns de seus campos. Se marido e mulher tiverem cada um seu próprio produto, vocês sentirão uma mudança. Sabemos exatamente o que isso criará. Ele trará uma dimensão totalmente diferente para quem o usar e até mudará a atmosfera da casa. Os relacionamentos na casa mudarão para uma bela dimensão. Ele criará uma bela estrutura social. Alguns buscadores de conhecimento passaram por mudanças físicas reais em suas vidas. Eles podem vir e contar suas experiências se desejarem. Há as apólices de bem-estar da Fundação Cash que incluem um tempo nos sistemas uma vez por ano para manter o equilíbrio. E no último sábado eles fizeram uma sessão extra e 3 pessoas relataram ter passado por mudanças físicas. Então elas foram para a expansão da alma e quando voltaram para a dimensão da fisicalidade elas repararam seus corpos. Se seu desejo e sinceridade de dar forem verdadeiros, e estiverem alinhados com sua alma da fisicalidade e houver amor, até mesmo por si mesmo e pela existência, então o corpo mudará. Isso pode acontecer quando você dorme e expande a alma pela sua cabeça. E então, quando você volta, sua fisicalidade muda. Mas então dizemos que é mágica e ignoramos isso. Muito provavelmente isso acontece todos os dias da vida deste planeta. É a mesma coisa com o câncer. Agora estamos um passo mais perto de entender a vida de um câncer e como ele funciona. Entendemos como uma célula cancerosa vive e no corpo do homem e as condições de como ela é criada. Depois de 20 anos, esta tecnologia entende a vida do câncer como uma entidade e o motivo de sua manifestação e o porquê ele migra pelo corpo. Talvez façamos um dia do Blueprint com isso e quando estivermos prontos. E milhões de pessoas poderão fazer algo em casa com relação a isso. Eu agradeço ao Criador por abrir a porta do conhecimento, porque quando você o entende, ele é muito bonito, e quando você pode implementá-lo para promover uma mudança, ele é mais bonito do que qualquer outra coisa. Você precisa entender a razão para isso, e se sua alma está feliz com a mudança. Pergunta para o Sr. Cash. O que acontece quando uma mulher decide fazer um aborto quando o coração ainda está batendo? O que acontece com a alma da criança quando ela é abortada? Para onde vai a alma? A mãe ainda está conectada a ela? E a mãe pode mudar a posição da criança que foi abortada e trazer o equilíbrio de volta para a criança que não nasceu? Sr. Cash responde, essa pergunta foi feita muitas vezes pelas mães que fizeram um aborto. De certa forma, respondi a pergunta nos últimos minutos. Normalmente, não vemos a criação da alma até cerca de 14 semanas, e as diretrizes legais são de 10 semanas. Agora temos tecnologias que podem observar a criação da alma. Quando a alma é criada, a mãe se conecta a ela. Se a mãe não sentir nenhuma conexão com ela, isso significa que a alma não foi criada. Quando as mães sofrem um aborto espontâneo com 20 ou 30 semanas, você pode ver o quanto a mãe está ligada à alma da criança. Normalmente, antes de 14 semanas, não vemos a conclusão da alma. É físico o processo de fazer as divisões celulares e então a alma individual. Mas a alma da fisicalidade e a alma do homem precisam estar completas, porque uma tem que apoiar a outra e a outra tem que existir para poder apoiar isso. No espaço, você não terá isso com o corpo humano. Quando as crianças são criadas por meio da alma, a alma é criada primeiro, antes da fisicalidade. E não se pode dar fim a esse tipo de criança dessa forma. Lembre-se, não matarás, nem mesmo no primeiro dia de gravidez. Quando amadurecermos, entenderemos melhor. É o mesmo para as crianças de Mitra. Com o desenvolvimento de tecnologias, é possível mudar as condições de infertilidade tanto no homem quanto na mulher. As crianças de Mitra e as crianças criadas por meio da alma nunca ficarão viciadas em sexo no corpo físico. Elas estão completas com a criação e não precisam disso. Elas sentem a criação por meio da alma, enquanto os humanos sentem fisicamente. O mesmo acontece com a confirmação da existência. No futuro, esperamos colocar um programa espacial apenas para explicar e treinar você para entender como criar crianças de Mitra. Você sentirá o movimento da alma e a estrutura do movimento da alma. Essas crianças não podem ser abortadas, porque o útero da mãe é sagrado para a criação dessa vida. Como a alma está embutida no útero, essa vida então já existe. Agora o homem primeiro cria a fisicalidade, depois a alma. É, há muito a ensinar, mas o homem não está preparado para esse conhecimento. Aqui um buscador de conhecimento pediu ao Sr. Cash mais informações sobre a formação estelar. Hoje em dia, em nossa pesquisa, não usamos a formação estelar da mesma forma que é usada pela maioria dos buscadores de conhecimento. Seguimos um caminho diferente e observamos resultados diferentes. A formação estelar tem interpretações diferentes como um plasma de campos e em comparação com o plasma da matéria. No momento, trabalhamos com o plasma dos campos. Você pode criar um plasma em todos os três reatores da formação estelar. Então os reatores precisam encontrar seu próprio equilíbrio. E ao fazer isso, os reatores podem permanecer em sua mesma posição, mas o plasma aparecerá em outro lugar. Você poderá ver luzes indo para outro lugar. E os reatores podem voar e você não os terá mais, porque eles são pacotes de energia. Eu já perdi alguns sistemas assim, e há uma maneira de travar ele na posição. Pergunta ao Sr. Cash. Sabemos que o caos está em todas as células e é considerado um buraco negro. E você disse que se não fosse o caos, estaremos moídos no chão. Então, como o caos está ligado ao carbono 12 e ao carbono 14? O nitrogênio faz parte dessa ligação? Sr. Cash responde. O carbono está ligado ao carbono 12. Não tem nada a ver com o carbono 14. De certa forma, tem, mas não muito. Aqui o Sr. Cash entra em detalhes sobre o caos e a tabela periódica e a soma da força do campo. Você pode estudar isso por conta própria. É um longo ensinamento sobre o caos 40 e 43 e a estrutura óssea. Carbono 12, hidrogênio 1, nitrogênio 14 e oxigênio 16 somam 43, que também é um aminoácido. E o isótopo de cálcio 43 está ligado ao aminoácido humano. Essas são as forças do campo magnético, não o número de prótons e elétrons. No interior do osso há cálcio 40 e no exterior há cálcio 43. A linfa passa pela parte esponjosa do osso e por meio de campos magnéticos se converte em medula óssea, sistema imunológico e outros elementos de sangue. E o plasma se move da força mais alta para a mais baixa, portanto, do osso externo, que é o cálcio 43, para os ossos internos, que é o cálcio 40. Todas as células do corpo contêm cálcio 40 e o aminoácido contém cálcio 40. Isso cria uma espécie de campo gravitacional para atrair a linfa para o centro dos ossos, para ser convertida na medula óssea, etc. Há outro mecanismo para rejeitar o cálcio de força baixa do corpo. Acho que o cálcio abaixo de 38 não pode ser usado e é rejeitado pelos intestinos. Há um ensinamento importante sobre por que sentimos dor lombar aqui quando envelhecemos. Eu não consegui decifrar muito bem esse ensinamento completamente ele, mas o meu entendimento é que o cálcio nos músculos da pelve, que desce da caixa torácica e cobre a região lombar, o estômago e também os quadris, tem uma força muito maior, em torno de 47. Isso faz com que ele irradie campos em direção ao centro, onde o cálcio é 40. Isso dá força a essa área que não tem ossos, e a maior força do campo magnético mantém os órgãos como o fígado e os rins no lugar deles. Portanto, não é apenas a força física dos músculos que é importante, mas também a força dos campos magnéticos que eles têm para poder manter as coisas no lugar. Portanto, eu acho que o que acontece quando envelhecemos, a força do campo magnético na região da pelve, que é 47, enfraquece, e vai enfraquecer para um número menor, e causa assim a dor lombar crônica. Se pudermos encontrar uma maneira de aumentar a força do cálcio na pelve de volta para o 47, provavelmente a dor lombar desaparecerá. Pode ser a mesma solução para os problemas renais e hepáticos, se eles estiverem relacionados à baixa força de campo. A medicina moderna não seria capaz de entender isso, porque ela pensa apenas em químicas. E agora estamos aprendendo a realidade dos campos magnéticos. Tente escutar essa parte mais vezes e tire o máximo de proveito dessa parte do ensinamento. Esperamos que no futuro ele preencha mais lacunas em nosso entendimento sobre isso. Outra coisa é que a semente de cálcio em cada célula a conecta ao cálcio no centro dos ossos, onde ocorre a conversão da linfa. É como um campo gravitacional que impulsiona todos esses processos no corpo. Não nascemos com o fígado, os campos gerados sobre a caixa torácica fazem com que ele seja criado junto com a necessidade. E se retirarmos o fígado, o corpo poderá regenerá-lo. E é estranho, né, que tenhamos essa lacuna de ausência de ossos sobre a caixa torácica. Mas agora ele explicou mais sobre o poder dos campos magnéticos e não apenas sobre a estrutura física. A posição de nossos órgãos é decidida por nossa estrutura óssea e pela força do tecido muscular. O interior é decidido pelas necessidades da alma do homem. O conhecimento da criação é muito simples. E se você o entender, poderá criar sistemas para proporcionar determinados comportamentos. E é por isso que o aminoácido, por meio da pressão sobre a camada interna dos linfonodos, se converte em um estado de matéria. E ele pode suportar o campo gravitacional do planeta, que é o cálcio. O cálcio não é produzido pela medula óssea, ele vem da conversão do campo magnético gravitacional na linfa e se converte em cálcio 40. A linfa é um pacote de energia, mas contém aminoácido com uma semente de cálcio e é por isso que ela é puxada para dentro. Ela ganha mais energia por meio da estrutura óssea, amadurece e se manifesta como uma semente da linfa. Nós sempre produzimos cálcio no corpo e reciclamos as proteínas. O campo gravitacional e magnético da Terra decide que o cálcio deve ocupar essa posição. A produção e a manutenção do cálcio são como um burro que carrega aminoácido de diferentes energias para diferentes lugares. O que não pode ser entregue se torna então um excedente e é recarregado para percorrer o corpo novamente até isso ser usado. Aqui o Sr. Cash calculou que o cálcio abaixo de 38 ou 36 é rejeitado do corpo pelos intestinos. Se estiver acima de 46 a 48, torna-se uma semente para o câncer, pois consome cada vez mais matéria em estado sólido. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia liberar um produto do tipo gemiosidade para síndrome de vitimização para pessoas que foram vítimas? Mesmo que o evento traumático tenha desaparecido, a mente delas ainda está repassando esse trauma, e mesmo décadas depois. Sr. Cash responde: traumas são emoções e têm uma certa força de campo. Entendemos isso parcialmente, mas não é possível criar um gancho de gemiosidade para esse tipo de coisa, pois isso tem um espectro diferente de energia com pessoas diferentes. Mas por meio dos sistemas universais da Fundação Cash na Alemanha, isso pode ser alterado. Isso não pode ser feito com gancho, porque a força do campo é diferente. Os sistemas remotos foram criados para esse tipo de trabalho. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode nos ajudar a entender como consertar ou elevar as emoções negativas que nos pertencem e ou que herdamos nossos antepassados? Para aqueles que não podem acessar os produtos da gemiosidade e nem participar dos processos de transmutação, o que podemos fazer? Por favor, nos ensine mais profundamente sobre a elevação das emoções. Sr. Cash diz: elevação das emoções. Você simplesmente não pode elevar as emoções. Primeiro você tem que entender de onde vem essa emoção e qual é a razão dela estar lá. Em parte, as emoções são uma característica do comportamento. Eu estou tentando encontrar uma maneira de explicar isso. Você pode criar certas emoções que podem ajudar as outras emoções a se elevarem ou atingirem um novo nível, ou para que você alcance certas coisas com elas. Mas isso requer muito trabalho. Eu estou tentando encontrar uma maneira de explicar isso que faça sentido. Por exemplo, você não pode pagar para alguém amar ou confiar em você. Isso precisa ser compreendido, compartilhado e elevado. O mesmo acontece com as emoções. Não importa qual seja a emoção, a melhor maneira de fazer isso é encontrar a emoção mais próxima e tentar passar de uma emoção para outra. De certa forma, você a alimenta. Você não usa a emoção oposta, como da tristeza para a alegria. Em vez disso, pegue uma emoção próxima à alegria, como a felicidade ou contentamento, e trabalhe com ela. Então você pode passar do contentamento para a felicidade, para a alegria. É muito fácil elevar esse tipo de emoção. Gradualmente aprenderemos a viver com essas condições. É preciso muita compreensão de si mesmo, das emoções e do espectro de emoções. Na tecnologia espacial, aprenderemos sobre novas emoções que não conhecíamos antes, e aprenderemos a nos conectar com as outras e a passar de uma para outra. Também podemos fazer isso com o que já sabemos. Pergunta para o Sr. Cash: vocês podem lançar um produto de gemiosidade para constipação crônica? Pode parecer bobagem, mas se você estiver com prisão de ventre, toda a sua saúde e suas conexões sociais serão afetadas de forma negativa. Além disso, você não pensa nem age corretamente. Sr. Cash responde: nós já desenvolvemos isso há anos. Isso está em nosso vocabulário de conhecimento. Na verdade, você não precisa disso porque é uma estrutura diferente. Você precisa descobrir qual é a causa disso. Ela tem um aspecto psicológico e emocional? Normalmente há um motivo emocional por trás do problema que você precisa resolver. Nem tudo pode ser feito com um gancho ou um gancho de gemiosidade. O Sr. Cash aqui diz que descobriu que a forma como os banheiros são construídos pode afetar o movimento intestinal das pessoas. Em algumas pesquisas que fizeram, eles descobriram que certos banheiros europeus, da forma como eles são construídos, causam prisão de ventre. Pode haver outras coisas também. Para cada doença que você tiver, você deve se lembrar de 5 a 10 anos atrás e tentar assim descobrir a causa dela. O que mudou em sua vida que causou a doença? Quando você descobrir o motivo, talvez você possa corrigi-lo ou reverter o que aconteceu. O mesmo acontece com o câncer. Tente descobrir a emoção que o provocou. Tente não mentir para si mesmo. E se você descobrir a emoção, tente então revertê-la. É um pouco complicado, mas pode ser feito. Como discutimos nos últimos ensinamentos, as emoções podem causar a solidificação do estado de plasma no estado de matéria, como quando a água se congela para gelo a 32 graus Fahrenheit. O Sr. Cash aqui mostra alguns anúncios de lojas de varejo da Fundação Cash na Europa. Essas são as pequenas lojas instaladas em negócios existentes, como restaurantes, onde há um pequeno espaço para a venda de produtos da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Há alguns meses você disse que a era do GANs havia terminado. Achei que queríamos nos afastar dos GANs. Sr. Cash responde. Esses GANs são apenas temporários e fazem parte da pesquisa para ajustar as unidades de aprimoramento aos campos. Estamos aprendendo onde estão os erros para podermos melhorar. É mais difícil melhorar quando nos transformamos em estado sólido. É um degrau para futuros desenvolvimentos da replicação de campo. Aqui o Rick diz, e para esclarecer, você está usando os campos dos GANs, não os materiais de GANs em si, correto? Os campos são transferidos para a água e não a mistura dos GANs na água, o que é um pouco diferente. O Sr. Cash responde, sim, quando você receber esses materiais, você verá que há uma grande diferença entre esses materiais e o que você tinha antes. Há 3 camadas de material nele. Conseguimos entender mais, mas por causa da estrutura, acrescentamos novos materiais a ele e esses materiais são como a gente. Esses não são os mesmos do antigo GANs. É um desenvolvimento da tecnologia. Você entenderá quando recebê-los. Para o GAN de gemiosidade e resistência ou stamina, recomendamos que você adicione pelo menos mais alguma coisa a ele. Eles estão em fase de teste e precisamos do feedback de vocês para configurar nossos campos. A tecnologia se tornou tão avançada de várias maneiras que está além da imaginação. Mas temos que fazer o que vocês entenderão. Quando você receber os conjuntos de gemiosidade, você poderá se conectar ao centro de bem-estar por meio de fones de ouvido. E às vezes você só precisará segurar os GANs na mão enquanto se conecta ao centro de bem-estar. Quando concluímos essa parte, nós informaremos. Às vezes pode ser necessário cobrir a mão com água de GANs e quando você segurar o telefone com os fones de ouvido, criaremos assim um circuito. Haverá uma transferência de energia e quando você estiver conectado ao sistema, você permanecerá conectado. Aqui o Sr. Cash se aprofunda um pouco no histórico das interações de campo. Na evolução, o homem deixou de ser predominantemente horizontal e passou a ser vertical em sua postura. Dormimos na horizontal e andamos na vertical. Isso nos dá uma variação em um espectro de campos e traz maturidade contínua. Por exemplo, se você aplicar o GAN de joelho em seu joelho com a mão, as mãos com água de GANs estão se movendo continuamente e criam campos. Você está mudando continuamente a dimensão dos campos ao mover as mãos. Suas mãos com água de GANs se tornam parte do sistema. Tudo o que eu dou tem certas coisas ocultas de diferentes maneiras ali. Essas são estruturas muito complicadas que desenvolvemos. Muitas das coisas que desenvolvemos não podem ser divulgadas publicamente. Obrigado por estar conosco e nos apoiar no que estamos fazendo. Esperamos que, mais cedo ou mais tarde, as coisas tomem uma forma diferente. Esse é o fim do Índice Rápido do Workshop 553.